Senhor, meu Pai Celeste, pleno poder aos teus filhos darás. Tu não mudastes, tu nunca faltastes, tal como eras, tu sempre.